nossa, bebê. Perdendo juízo o nome dela. E eu tô brigado comigo mesmo. Meu coração não tem mais jeito. Só cê pega quem não presta. Assim consigo sair bem dessa. Tô mudando o meu jeito. Já esqueci seu endereço. E essa vez é pra valer. Eu juro que eu consigo te esquecer. Joga nessa cama, faz amor comigo. Eu digo que não quero, mas eu não resisto. E eu tô perdendo meu juízo. Então vem perdendo o seu comigo. Me joga nessa cama, faz amor comigo. É só com seu amor que eu me sinto vivo. Faz amor comigo. Eu digo que não quero, mas eu não resisto. E eu tô perdendo meu juízo. Então vem perdendo o seu comigo. Me joga nessa cama, faz amor comigo. É só com seu amor que eu me